Do sol, Luciano Clau. Yeah. Vou caminhando pela vida fora, levando sonhos no meu coração. A vida passa, logo se evapora, somente os sonhos permanecerão. Vamos viver em paz, desfrutar de tudo que o Senhor nos deu. Acreditar em um futuro melhor, pois fiel foi o que nos prometeu. Transformação veio há 15 anos atrás. Agradeço ao meu Deus e aos ensinamentos dos meus pais. Toda dificuldade que tive me fez hoje ser o homem mais firme. Forjado, pedra, rocha, aleluia, meu Cristo vive. Saverio, City, São Paulo, selva de pedra. Experiências não muito boas, compartilhadas por muitos manos que ali vive. Não se paga o mal com mal, acredita em desídio incondicional. Capaz de perdoar quem te feriu, abraçar quem um dia te oprimiu. Mas chega a cabeça, pois em breve toda ira irá passar. Persevere, reaja ao mal, em sua vida não pode ficar. Não sofra por aqueles que se foram, busque o ouro como o dia de sua vida. Cumpra o seu chamado, dom incondicional, amor da cruz, reviva toda a ira. Não choro, mas yeah. Eu encontrei a paz. Eu sei que tudo posso em ti confiar. Superei, mas em minha vida me deparei com grandes desafios. Nunca foi fácil, parece que tudo pra mim era mais difícil. Parar ou continuar, acertar ou persistir, errar uma decisão que somente eu poderia julgar. Me lembro daquela noite, arrepia como se fosse hoje. O mal me perseguia, já eram mais de 10 da noite. Dois caras em uma moto, maldade no ar me atingia. Será que já era o Du, o louco da Sul que morreria? Suava frio, me deparei com mais um desafio. Flash quando era pequeno, enfermidades, aquela agonia por dentro. Internado por mais de um mês e minha mãe no hospital sofrendo. O que fazer? Ou eu vou morrer, ou eu vou me ajoelhar e pedir misericórdia pra esses fulanos não atirar. Tão e mal eu não vou correr, agora o que me resta é a fé. Por isso eu vivo por ele, é para ele que eu estou de pé. Jesus, o consumador da minha fé. Emoções. Meu foco são vidas perdidas. Quero ser pai de multidões. Ajudar quem está caído, desacreditado, maltratado, ferido. Sendo julgado sem homem, sem coração. Se esquecendo do pai que alimentou aquela multidão. Eu luto pelo meu povo, eu luto pela periferia. Eu luto pelo pai que sai pela puta, que luta por amor à sua família. Pois esse é meu Deus que me resgatou quando estou me esperando ao fim. Hoje não sou eu quem vivo, não, mas Cristo é quem vive em mim. Mudança terá, o amor de Deus te acompanhará. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Tenda, acredite, persevere e não tema. É, acredite e não tema. Chorei hoje, não choro mais. Não choro mais. Eu sei que tudo posso em ti confiarei. Chorei. Tudo posso, Senhor. Eu sei que em ti eu confiarei. Em ti eu confiarei, Senhor. Em ti eu confiarei. Yeah. Entre culturas e estilos, repente um improviso. Brasil, um país de talento, é muito rico, muito dialeto espalhado por essa nação. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, sim, sermos pentacampeões. De norte a sul, de leste a oeste, de Porto Alegre ao Nordeste, assim segue, irmão. Respeito é dando, é cada quem merece. Brasil, um clima diferente, tropical, cartão postal, as belezas naturais, o carnaval. Mas eu profetizo que seremos conhecidos como a nação do Senhor. Eu determino, irmão, que todo se prostrará ao Redentor, ao Shaddai, e Yeshua, Hamashia, Deus Emmanuel, se levantará profetas que anunciará o reino dos céus. Pois a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Será que vai mudar a ganância por dinheiro? E se eu vejo a cada dia o homem se corrompendo, o tormento, mas o Senhor nos dá o livramento. Por que tanto ódio? Por que tanta ganância? Mas existe a esperança de um país melhor que vai se encher em abundância. Bahia, Santa Catarina, Goiás, só guerreiro. São Paulo, maravilhosa, é o Rio de Janeiro. Pare com a violência, pois o Senhor abomina a droga, o alcoolismo, o inimigo escraviza. É, o inimigo escraviza. O inimigo escraviza.